Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. O programa que, como já sabem, nos habituámos sempre a falar algum projeto novo em português. Ou, pelo menos, ligado à lusofonia. Creio nos anjos que andam pelo mundo. Creio na deusa com olhos de diamantes. Creio em amores lunares com piano ao fundo. Creio nas lendas, nas fadas, nos atlantes. Creio no engenho que falta mais fecundo de harmonizar as partes dissonantes. Creio que tudo é eterno num segundo. Creio num céu futuro que houve de antes. De um astral mais puro, na flor humilde que se encosta ao muro. Creio na carne que enfeitiço além. Creio no incrível, nas coisas assombrosas, na ocupação do mundo pelas rosas. Creio que o amor tem asas de ouro. Que esta semana temos um disco duplo. Há quanto tempo não víamos um disco duplo? E que, enfim, não podíamos esconder mais da pequena divulgação, já que esta semana vem logo ser chamado de João Gil Pure. Ora, o João Gil é um nome incontornável da música nacional, e mais que não seja desde logo pelo conjunto que provavelmente o lançou e tornou mais famoso, e diz respeito ao Estrovante, que lançou, entre outros, com Luís Represas. Sendo que Luís João Gil hoje disponibilizou-se por vir deste álbum para falar aqui para o FM da Boa Nova. Podemos dizê-lo, é um beirão, ainda que da beira interior. João Gil tem nascimento na Covilhã, portanto, do outro lado aqui da nossa serra. E, portanto, antes de mais, João Gil, bem-vindo aqui à outra obrigado. Encosta da Serra da Estrela. Muito obrigado, sempre um prazer falar com a beira, com o povo da beira. Sem mais nem menos que um dia selei a 125 azul. Foi sem mais nem menos que me deu para arrancar sem destino nenhum. sem graça, nem pensando na desgraça, que eu entrei pelo calor. Sem pendura, que a vida já me foi dura, para insistir na companhia. O tempo não me diz nada, nem o homem da portagem, na entrada da autoestrada. A ponte ficou deserta, nem sei mesmo se Lisboa não partiu para a parte incerta. Vivo ao espaço que me fica pela frente e não me deixa, nunca me deixa recuar. Sem paredes, sem ter portas nem janelas, nem muros para derrubar. Talvez um dia me encontre assim. Talvez me encontre. Curiosamente dou por mim pensando onde isto me vai levar. De uma forma ou de outra, há de haver uma hora para a vontade de parar. Só que à frente, o bailado do calor vai-me arrastando para o vazio. E com o ar na cara, vou sentindo desafios que nunca ninguém sentiu. Talvez um dia me encontre assim. Talvez me encontre. Sem mais nem menos que um dia selou a 125 azul. Foi sem mais nem menos que partiu sem destino nenhum. Foi com esperança, sem ligar muita importância àquilo que a vida quer. Foi com força acabar por se encontrar naquilo que ninguém quer. Mas Deus leva os que ama. Só Deus tem os que mais ama. Antes de mais, dar-lhes parabéns por este excelente disco que já está para venda, obrigado. Portanto já é possível. E foi um disco que foi pré-anunciado, precisamente com um dos temas que mais derivou da versão original. E é precisamente por aí que vamos, para o tema com o Carlão. A escolha do single, enfim, o termo single hoje já se perde um bocado, desde que lá vai o vinil, mas a escolha deste single, de algum modo, precisamente serviu para cativar as pessoas, atenção, para aquilo que vem aí de novo. Tem que se escolher alguma coisa, não é? Exato. Tem que se pegar por uma ponta. O 125 pareceu-nos um tema assim, mais emblemático, digamos assim, e de alguma maneira espelha bem a ideia deste disco, ou seja, este disco revisita alguns temas emblemáticos que eu compus ao longo dos anos, e com vozes novas, e eu tento respeitar ao máximo a memória das pessoas, mas tem que ter alguma audácia, porque senão, para fazer a mesma coisa, estava feito. Exatamente. Começou a despertar a curiosidade das pessoas, porque 125 Zil era um tema muito associado a Trovante, e as pessoas começaram o facto de querer saber o que é que vinha aí depois. E depois até foi pelas redes sociais que começou a despertar os nomes que estavam associados a estas colaborações, e começamos aqui a ter acesso a vídeos dessas todas as participações. E tendo em conta que são tão dispares, a pergunta que se impõe é esta: de onde é que surgiu os convites para as músicas, e se logo quando surgiu os convites estava logo associado o tema que estaria predisposto, ou de algum modo foi cada um dos convidados que escolheu? Portanto, nós fizemos, em primeiro lugar, uma equipa de produção muito forte, com músicos muito, muito, muito bons, e uma equipa de produção sólida comigo, com o Pedro Vidal, com o Filipe Ramírez na produção executiva, e depois o Ruben Alves no piano, o Carlos Miguel na bateria e o Miguel Amado no baixo, contrabaixo. Portanto, a partir desta equipa que se mantém ao longo do trabalho disto todo, assegurou a sonoridade uniforme, né? E pronto, quando partimos para os arranjos de cada música, decidimos fazer o seguinte: para cada música, como elas estão distanciadas na história por alguns anos, e por diferentes grupos e diferentes memórias, digamos assim, para cada uma delas fizemos como um filme. Ou seja, temos aqui um texto, uma história, e é preciso procurar um ator, um conjunto de atores, algo que a torne distinta da outra que vem a seguir. Foi assim, ou seja, tratámos cada música como se um livro ou um filme se tratasse de diferentes outros. Daí que cada música precisasse de um cantor específico para aquela canção específica. Há sempre alguém que nos diz: tem cuidado. Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco. Há sempre alguém que nos faz falta. Saudade. Chegou hoje no correio a notícia: é preciso avisar por esses povos que turbulências e ventos se aproximam. Cuidado. Há sempre alguém que nos diz: tem cuidado. Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco. Há sempre alguém que nos faz falta. Saudade. Foi chão que deu uvas, alguém disse. Umas porém colhe-se o trigo, faz-se o pão. E se ouvimos os contos de um pinto velho, a saudade. Há sempre alguém que nos diz: tem cuidado. Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco. Há sempre alguém que nos faz falta. Saudade.

para quem dá, e só assim faz com que eu vá ao fim do mundo, ao fim e ao cabo do teu ser. Vou alimentar a tua sede de querer, vou acicatar a tua fome de prazer, vou ao fim do mundo, ao fim do mundo, ao fim do mundo. O Luís Sobral faz uma interpretação comovente do Postal dos Correios. Exato. Eu acho que há aqui várias simbioses, né? Correu tudo bem. Correu tudo bem. Boa Nova, um mundo de emoções. Querida mãe, querido pai, então que tal? Nós andamos do jeito que Deus quer, entre os dias que passam menos mal. Lá vem um que nos dá mais que fazer, mas falemos de coisas bem melhores. A Laurinda faz vestidos por medida, o rapaz estuda nos computadores. Dizem que é um emprego com saída, cá chegou direitinho a encomenda, pelo expresso que parou na Piedade. Pão de trigo e linguiça para a merenda, sempre dá para enganar a saudade. Da rádio, uma vez em entrevista, também diziam que em Portugal quem se quer conhecer, conhece. E este disco, de facto, é prova disso, não é? Portanto, só havendo uma empatia grande entre as pessoas é que se consegue gerar. É, eu percebi que era uma pessoa estimada. Não, enfim, pode dizê-lo com propriedade. Pode dizê-lo com propriedade. Isso é tão bom, ser estimado pelos seus compatriotas e colegas e músicos e povo. É maravilhoso isso, não é melhor. Aliás, eu estou cá para servir as pessoas e o público. As minhas canções são para as pessoas. Olha, eu ia aproveitar essa sua deixa até para dizer isto. O João Gil nunca foi um frontman, assim, nas bandas onde esteve ligado, houve sempre alguém a cantar. Perdoa-me se estou a errar, eu acho que a primeira vez que Introvante ouvi cantar foi com o Fiz-me à Cidade. Não sei se estarei recordo-me de um disco ao vivo onde de repente aparecia. Se eu fosse o tal cantor-cantor, uhum, não teria feito este disco, não teria feito isto tudo. Ou seja, de facto, na realidade, eu sou um compositor. E a minha voz é voz de compositor. Aquela voz de caca. Mas é voz do compositor. É uma voz que funciona num espaço de intimidade. Serve a se dizer como Tom Jobim, com a sua voz. Mas são vozes de compositor. São diferentes da voz do cantor-cantor. O cantor-cantor tem que fazer aquela coisa. Oh, castelos, mouros, armas e tesouros, quem vos escondeu? Oh, laranjas de ouro, que ventos de agouro vos apodreceu? Há choros ganidos à luz das cavernas onde as bruxas moram, onde as bruxas dançam quando os monstros amam e as pedras choram. Caravelas, caravelas, mortas sob as estrelas como candeias sem luz. Padres da Inquisição, fazendo dos vossos mastros os braços da nossa cruz. Caravelas. Entre o visco dos morcegos dançam de roda, raspando as unhas podres de tojo na noite morta do povo, como num tambor de rojo. Caravelas, caravelas, mortas sob as estrelas como candeias sem luz. Os padres da Inquisição, fazendo dos vossos mastros os braços da nossa cruz. Caravelas. Armas e tesouros, quem vos escondeu? Oh, laranjas de ouro, que ventos de couro vos apodreceu? Ah, choros ganidos à luz das cavernas onde as bruxas moram, onde as bruxas dançam quando os monstros amam e as pedras choram. Caravelas, caravelas, mortas sob as estrelas como candeias sem luz. Os padres da Inquisição, fazendo dos vossos mastros os braços da nossa cruz. Caravelas, caravelas, caravelas, mortas sob as estrelas como candeias sem luz. Os padres da Inquisição, fazendo dos vossos mastros os braços da nossa cruz. Caravelas. Que é uma pessoa estimada, mas tem a vantagem de que, sendo compositor, não é só pelos seus pares, é também, de facto, pelo público em si. Reconhece-lhe o nome. A que é que julga que se deve este mérito? A que é que se deve o mérito? Porque o mérito deve-se a si, claro, mas fenómeno faz com que não seja só entre os seus pares que é conhecido, mas de facto as pessoas reconhecem-no? É porque eu acho que, agora já, um bocadinho à distância, eu acho que ao longo dos anos. A minha música foi estando na fotografia das pessoas, no retrovisor das pessoas, uhum, no cenário das pessoas, nas memórias afetivas das pessoas, dos desgostos, das euforias, das tristezas, alegrias. São 40 anos a fazer música e é natural que as canções que eu fiz façam lembrar às pessoas momentos da sua vida. Isso é muito bom. Lembras-me uma marcha de Lisboa, num desfile singular. Quem diz que há horas e momentos para se amar? Lembras-me uma enchente de maré, com uma calma matinal. Quem foi quem disse que o mar dos olhos também sabe a sal? As memórias são como livros escondidos no pó. As lembranças são os sorrisos que queremos rever devagar. Queria viver tudo numa noite, sem perder a procurar o tempo, o espaço. Que é indiferente para poder sonhar. As memórias são como livros escondidos no pó. As lembranças são os sorrisos que queremos rever. E amarrou o barco ao cais. Quem foi que matou o desejo e arrancou o lábio ao beijo e amainou os vendavais? As memórias são como livros escondidos no pó. num contexto em que o João, enfim, já conheceu a música, enfim, ao longo desse período que falou, que já vendeu muito e hoje os discos vendem pouco, por natureza, como bem sabe, portanto, hoje em dia apanha-se uma música ou outra na internet, enfim, este é o transversal. Mas há também, de facto, quem vá à procura da obra de arte. E é um bocado nisso que aposta o facto de ter aqui um disco duplo, que não podia deixar de ser duplo, quando muito podia ser triplo até, não é? Porque um só sabia há pouco. Um só sabia há pouco. É, já não foi fácil escolher as músicas. Deixei muitas músicas do lado, mas elas parece que chamam por mim a dizer então. Até e eu, não é? Olha, e por exemplo, o Fiz Má Cidade foi uma dessas que podia até então, eu. E não só, estão muitas outras. Não está o Fim de Marcha a Carneiro, não está Através de Estados Unidos, não está o Lisboa, comprando a Polícia do Jean Andrade. Exato. Então, há tanta canção que não está. E não podia fazer tudo. Lavam-se os olhos, nega-se o beijo, do labirinto escolhe-se o mar. No cais deserto fica o desejo da terra quente por conquistar. Nobre soldado que vem, senhor, por sobre as asas do teu dragão, beijas os corpos do chão queimado, nunca serás o nosso perdão. Ai, Timó, se outros cantam, cantemos nós. Salgas os ventres que não tiveste, ceifando os filhos que não são teus. Nobre soldado, nunca sonhaste ver uma espada na mão de Deus. Da cruz se faz uma lança em chamas, que sangra o céu no sol do meio-dia. Do meio dos corpos, a mesma lama, leito final, onde o amor nascia. Ai, Timó, calam-se as vozes dos teus avós. Ai, Timó, se outros calam, cantemos nós. Teus avós, ai, Timó, se outros calam, cantemos nós, cantemos nós. Querendo destacar nenhum, mas já falamos aqui de encontros prováveis, agora vamos falar aqui dos encontros improváveis. E eu ia buscar aqui o exemplo da história do Zé Passarinho, onde junta num só tema Hermano José, Júlio Pereira, isto Kim Barreiros e nada mais. Conta-nos de facto essa história. Eu conto esta história que até é divertida. Quando fizemos a aula dos namorados, eu fiz esta canção para a aula dos namorados e fiz num. Fizemos um arranjo de Marcha de Lisboa. Agora, pela saída que tem da variagem alguém para uma coisa assim muito filme antigo, português, a preto e branco, em que vai tudo para a esquadra, e vem lá a Bófia, a Bófia é que vai beber copos à tasca onde está o Tório Silva a servir copos, e depois aparece o Vasco Santana. Aquilo sempre me lembrou um filme português antigo. E então a canção, ao contrário das outras, chegou ao primeiro lugar da Rádio Alfa em Paris. Rádio Alfa, a expressão máxima da nossa imigração. Exatamente, sim. E então, nós ficámos felizes. E então, convidaram-nos para ir lá ao aniversário, aquele espetáculo enorme que nós fazemos ao ar livre. E pronto, o Tony Carreira tocava a seguir a nós, e o povo só gritava para o Tony, Tony, Tony, Tony. E a gente a tocar, e pronto, e o pessoal estava um bocadinho nas tiras para nós. Mas isto é divertido. E então, quando começámos a fazer passarinho, o povo todo, de repente, acordou. E, afinal, e de repente acabou, a música acabou. Porque ela era muito pequenina. E pronto, tanta coisa para irmos lá fazer o Zé Passarinho. Porque ela chegou ao primeiro lugar no top da Rádio Alfa. Bom, agora quando eu estava a fazer a seleção, eu pensei, eu tenho que meter aqui o Zé Passarinho. E como é que eu vou meter o Zé Passarinho? Eu lembrei-me da Rádio Alfa. Como é que eu vou fazer? Vou torná-la maior, vou fazer dela o Valerico, vou tirá-la de Lisboa, vou devolvê-la ao povo. E como é que eu posso devolvê-la ao povo? Pelas vozes do povo e com um ritmo e um tempo de dança, domínio. Pronto, cá está. Júlio Pereira de Calcavaquinho, um arranjo simples, e depois o grande Quim Barreiros, o grande Hermano José e o grande Anina Dez, um cantor popular que pouca gente conhece, mas é um tipo engraçadíssimo, uhum. Veio aí do Minho. Ali o Edmund Jack, como humorista, que já está, enfim, é o povo, de uma outra maneira. E o grande Quim Barreiros, assim, um músico que nós conhecemos há muitos anos, o tempo de Zeca Afonso. E o Quim Barreiros é uma pessoa incrível, uma boa. É uma pessoa encantadora. Sugenos. E pronto, foi uma maravilha. Juntar esta gente toda à volta do povo português. Pronto. Um, dois, três e... Alguém chamou-lhe Zé Passarino. Fala em verso e as mulheres, ao fim de duas colheres, levas no bico para o ninho. Sabe os patos do Alfredo, rima que até mete medo, nesta função é doutor. Tem uns ticos de ferista, mão no bom silêncio, e risca, baixem o luz, por favor. Cantava só o desafio para aquecer as paixões. Quando um estranho se levanta para mostrar como se canta, basta a rosa dos limões. Ai, o povo ficou sentido com aquele destemido, há de morrer engasgado. Palavra puxa palavra, desata toda a estalada com o posto ali ao lado. Numa linda procissão das perguntas com carinho, fica preso o passarinho só para a investigação. Ai, nasce o dia atrás da Sé e ninguém arreda pé, nem por dó nem por esmola. O povo ficou sentado para ouvir cantar o fado passarinho na gaiola. Arreda da fé, nem por dó, nem por esmola. O povo ficou sentado para ouvir cantar o fado, passarinho na gaiola. O povo ficou sentado para ouvir cantar o fado, passarinho na gaiola. E ninguém arreda pé, nem por dó, nem por esmola. O povo ficou sentado para ouvir cantar o fado, passarinho na gaiola. O povo ficou sentado para ouvir cantar o fado, passarinho na gaiola. O povo ficou sentado para ouvir cantar o fado, passarinho na gaiola. Ora, a verdade é que esteve aqui enquanto membro da Aula dos Namorados há uns anos aqui a fazer um concerto. Portanto, aqui no Parque de Mandanelho, não sei se recorda, um bom anfiteatro natural. E o desafio vai este. Este disco é a pena ficar... Epa, tem que ir aí. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Epa, este, tem este que ir aí, tocar ao mesmo sítio. Este... Porquê? Porque é que isto é este concerto que eu hei de fazer agora neste ano e no ano que vem, e quero que as pessoas saibam que isto é para ir para a estrada. Esta base de músicos mantém-se, e depois é convidar da velha do guarda e outra nova guarda. Está feito. Uhum. E faço uma viagem com alguns temas do passado e alguns temas originais, e pronto, e faço uma visita guiada pelo meu cancioneiro, que afinal de contas vai trevando aos jornados Rio Grande, e eu sou o único que pode fazer, porque não se está à espera que um cantor de trevante vá fazer Rio Grande. Claro. Há aqui um ponto de contacto. E a protagonista. O ponto de contacto sou eu. E se houvesse uma oportunidade, seria difícil, tendo em conta o número de pessoas que está aqui envolvido no disco, mas de juntar todos. É pá, tudo junto é de fazer pelo menos um. Mas eu agora sugiro ao povo da Oliveira e da nossa rádio Boa Nova que venham até Lisboa, vai ser difícil fazer noutro sítio. Exatamente. Vai ter que ser aqui, ou no meu Arena, ou no Campo Pequeno. Porque só dá para juntar esta gente toda uma vez, não é? Quero fazê-lo lá para dezembro, mas assim que houver data eu passo a anunciar, não é? Claro. E cá estaremos nós também para divulgar a nossa conta parte. Parava no café quando eu lá estava, na voz tinha o talento dos pedintos, entre um cigarro e outro lá cravava a bica. Ao olhar dos seus ouvintes, as mãos e o olhar da mesma cor, cinzenta como a roupa que trazia, num gesto que podia ser de amor sorria. E ao partir agradecia. São os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar. A terra gira ao contrário e os rios nascem no mar. Um dia numa sala do quarteto passou um filme lá no hospital, onde esquecer filmado entrava com o artista principal. Compramos a entrada para a sessão, a ver tal personagem no ecrã. O rosto maltratado era a razão dele. Não há passeio pela manhã. São os loucos de Lisboa que nos fazem. Que nos fazem duvidar que a Mudamos muita vez de calendário, como o café mudou de freguesia. Deixamos de tributo aquela para um louco a fazer-lhe companhia. É sempre a mesma voz, o mesmo olhar. Quem não mede os dias que vagueiam, sentado lá continua a cravar beijinhos. As meninas que passeiam são os loucos de Lisboa, que nos fazem duvidar que a terra gira ao contrário e os rios nascem no mar. São os loucos de Lisboa, que nos fazem duvidar que a terra gira ao contrário e os rios nascem no mar. Nós conhecíamos uma coletânea sua na altura que fazia 25 anos de carreira, portanto, que era, se me engano, que se chamava Perdidamente. Sim, sim. E desde então já temos Cabeças no Ar, Filarmónica Gil, Quinteto de Lisboa. Foi-lhe editando novas etapas. E a pergunta que se impõe agora, assim, aos 40 anos, ali foi o João Gil que falou nessa marca, o que é que está a fazer? Provavelmente, como diziam, tudo. Coisa. Exatamente. Falta fazer muita coisa. Olha, por exemplo, eu deixo umas pistas. Eu tenho algum repertório que já é bastante espesso, que as pessoas conhecem pouco, que são os meus fatos. Uhum. Os meus fatos com o João Monge. Exato. Tudo terá como estar entrovante com o fim e com a Travessa de Todos os Negros. E depois a seguir vieram os fados da Maria Pecado, os despertos que fiz para alguns cantos faristas, e de repente eu tenho material para fazer, para regravar e para fazer um espetáculo. Eu em modo casa de fados, com os faristas a rodar, e com os músicos a rodar. Eventualmente rebuscar a Ana Sofia Varela, enfim. Vou buscar quem eu quiser, quem estiver disponível. Uhum. Mas eu estou a falar daqui a um ano, uhum. Daqui a um ano ou dois, sei lá, logo se vê. Pronto, está por fazer muita coisa na minha vida. Muito bem, e isso é que é importante, que haja projetos que vão pensando. João, agradecer-lhe detonadamente a disponibilidade que teve para falar com este João Gil Pur, um disco que já temos a chancela, mas não só, do que temos lido, toda a gente... Vou fazer um desafio ao povo que nos ouve da Rádio Nova, que é, ouçam este disco, ouçam-no com calma, ouçam-no todo, desfrutem dele. Este é um daqueles objetos que vale a pena ter. Ouvir a rádio um ao outro esporádico, tranquilo, é bom, mas que seja a porta de entrada para esse... Para descobrir tudo mais. É, porque o disco tem muitas viagens e tempos diferentes. E por isso é maravilhoso ter os velhos a cantar as coisas novas e os novos a cantar as coisas velhas. Sem deixar querer ir embora, por final, queríamos saber o momento de produção do disco, quando estava a gravar com cada um dos músicos. Que sensações lhe percorreram? Oh, foi sempre uma emoção muito grande. Estava sempre com o coração na boca. Estava sempre ao pé da lágrima fácil. Estava sempre... Porque, reparem, quer dizer, estar a voltar a mexer nas coisas da história é sempre um momento. Então, João, um grande abraço para todos. Obrigado por tudo. Que haja saúde. Ser poeta, ser mais alto, é ser maior do que os homens.